Santo, 3305, ingresso a Juliette para 05. Juliette para 05, da 3305. Estacionamento 3190, por gentileza, poderia coordenar junto ao centro Recife para o Romeu Fox 018? Aguarde. Autorizado 018 para o Oxa 6310. Muito obrigado, senhor. 018, então. Oi. Bono 076, redução para 1809. Desce para 2000, formando estabilizado. 180, 2000, chamarei estabilizado, 76. Bono 5505, para a gente saber aqui. Qual é o nosso número para pouso? Agora é o número 4, 5505. Pode autorizado o Varpiro da presente. Pelo caso de necessidade de redução, estamos na escuta. Não necessário não, tráfego que está à frente já está próximo à duna. Se quiser pode até manter high speed. Maravilha, 355 no seco. Saída Dael, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 119, décima 8, e aciona 5536 no transponder. Por gentileza, aguarde para o cotejamento. 5972 no solo aos 45, ao liberar a pista, táxi via Alfa e reportante, corrigindo Alfa Quilo para o pátio 3, a posição é 08. Alfa Quilo, pátio 3, 08, 5972. Oceaner 613 no 3, por gentileza, coteja. Dá língua 360, virou 350, até fala da Lael, curva de 10. Seja da Lael, Leda, Bidev, 298, transporta 503, Oceaner 613. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback saneamento, Oceaner 6313. Bora, Cancelador, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, com fins 360, por gentileza, guarde cópia, prepara da Dael, Leda, Bridge. Guarda 4305 e prepara da Dael, Leda, Bridge. Torres de Salvador, boa noite, o total 9907, a full ILS, trem baixo travado, avistou. Total 9907, boa noite, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós e o ajuste no 0-1-2, total 9907. Rete livre pouso para o total 9907. Ataque do Abjet 6747 com 1-3-9-4 horas, alterna com... Abjet 6747, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera e reporte no ponto de espera pronto para a decolagem, o ajuste no 0-1-2. 0-1-2, Indy Alpha, 7-6. up and push report ready for tech session at 6201. You do, Ocean 6201. Torre Salvador de Gol 1076, muito boa noite, baixado travado, pista 10. Gol 1076, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, para informação, Boeing da Total, agora pousando na 1-0, já na tocando a cabeceira, ok? Continua a aproximação, aguardando apenas pista livre. Guardando pista livre, 1076. 1076, a gente mantém ponto de espera, aguardando o WebJet 6747. Vai aguardar. Tal 9907, solo aos 49, ao liberar a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, afirmativo, me escuta até o corte. Gol 1076, autorizado pouso, pistão 10, vento 1000 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, 1076. 76747, após a passagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão 10. Após a passagem do Boeing da Gol, ali mantém na 1-0, 1077. Informação é a 1. Boa noite, identifique, décimo tem 050 na maré. Identificou, descendo ao nível 050 na maré, da 3178. Copia. Negacionamento, Oceano, 6313, por gentileza, aguarde para o negacionamento. Já temos um Airbus da Oceano, puxando no 02. O azul 4209, copia. O 1076, solo aos 52. Ao liberar a direita, táxi via Alfa, reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Alfa vai reportante da Juliette, o gol 1076. Jet 6747, autorizado decolagem, pistão 10, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado decolagem, ao Jet 6747. India and Alpha until hold point runway 10 and report ready for takeoff Ocean at 6201. Roger, India Alpha until hold point runway 10, I report 6201. Okay, Q1H 1012, okay? 1012 now, thank you. Webjet 6747, decolada 54, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, Bante. Final, passou estar. Trip 5515, boa noite, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Baixado, travado, autorizado, pouso 5515. Uno 076, ingressa a critério via Juliette. Corrigindo, via Juliette agora para o 03. Pode confirmar, via Juliette para o 03? Afirmativo, Juliette agora 03, o Airbus da Oxané está livrando o pátio via Índia, ok? 7, o 076. Xaner 6313, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Gol no 03, autorizado pushback, acionamento no 04, chame táxi. Após o parqueamento do carro da Gol no 03, Xaner repassa, Xaner 6313. Eu tenho recorte pelo 4209. Afirmativo, copia. Yes. Autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, pêndulo 16. Controle Salvador em 119, decimal 8 e aciona 5544 no transponder. Autorizado 360 para saída da El, Leda, após Bridge, 198, controle 5544. Só confirmando curva direita após a decolagem da pista 10, chame pronto no 08, pushback acionamento azul 4209. Permitido, já estamos prontos para o pushback acionamento. 08 autorizado, chame táxi. Ocean Air 620 after Boeing correction. At Alpha Tango 723 Company has passage lineup and wait runway 10. Okay, after classical final lineup and wait runway 10. Pista trip 5515. Trip 5515, solo 857, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Tonet 6201, clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 13 knots. Roger, clear to line up now and take off, Ocean 6201. Fernando 3178, livre LS 2000, informe estabilizado. Autorizado 2000, está livre das prestações em intacto, está 3178. Livre. Autorizado ILS, funcionário estabilizado, 3178. Quatro, completo com a torre agora, 18.6. Ok, interceptou lock com capa vista, obrigado. Boa noite, o Chanel 6224. Chanel 6224, boa noite, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Reportarão. Para o táxi, o Chanel 6313, 142 a bordo, a nossa autonomia é de 4 horas, ao Céu no Galeão. 6303, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera, pista 10, e no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 12. Ocean S 6201, Airborne at 59, contact Salvador Departure, 119.8. 198 by 9 6201. Oi, Salvador, até 3305, gente da UISC, autorização Recife 330. São 3305, boa noite, Recife 330, por gentileza, um minuto cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. Prepare a PUCA, Aracaju, aguarda 3305. Ocean 6201. Say again to Ocean 6201. Okay, climb 360 Dial Departure. Okay, climb 360 Dial Departure, 6201. 209, com 89 a bordo, 3020, Alberta Galeão. Azul 4209, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 13. Autorizado Juliette Alfa, ponto de espera, reporte pronto, o 4209. Chanel 6224, já baixado travado, confira. Vai passar agora, o externo está embaixo travado. Passou o externo agora, baixo travado, 6224. Ciente, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós, o Chanel 6224. Ciente, livre pouso, 6224. Torregon 604, boa noite. Gol no 604, boa noite, Fortaleza 370, por gentileza, aguarde cópia, o segundo, prepare a Momo, transição Froti. Foi, dando Momo, foi aqui, gol 604. Oceaner 6303, após a passagem do Fokker sem da Oceaner, né, curtíssimo agora o final, a linha mantém pistão 10. Oceaner 6201, request turn right ahead in 215 to avoid weather. Okay, clear. How many miles? About 60 nautical miles, sir. Roger. Então, eu vou 604, possibilidade do pushback e posterior cópia? O 07 afirmativo, apenas aguardando cópia, o voo no 604. Positivo, então vai iniciar o pushback, aguarda a cópia, voo. Copia. Pronto para a cópia, até 3305. Autorizado Recife, nível 330, via pelo ISC 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119.8, aciona 5546 nos transponders. Autorizado 330, Recife, PUCA, Aracaju, a saída, perfil ISC 58. 10 com curva esquerda, 119.8, controle 5546 transponder, 3305, posição é 5. 05, chame pronto para o pushback acionamento, só confirmando o Peruísque 58 aerovia, ok? Então 3305. Eu ativo o Peruísque 58, chama, quando eu chamará para o condutor 3305. Oceanair 6224, solo 03, ao liberar a direita, táxi via Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Ok, ao livrar, táxi via Alfa reportará antes da Juliette, o 6224. O Xanair 6303, o vento 1190 graus 09 nós, autorizado decolagem pista 10. Iniciando 6303. O 604, pronto, copo. 604, autorizado Fortaleza, nível 370, V-Upers do 119. Decola da 110, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8, aciona 5526 no transponder. Move Steve Center, run to 51. 151, 19855261061604. Coluna 604, confirmando curva esquerda após a decolagem, chame pronto para o táxi no 07, gol no 604. Vai chamar. Torre Salvador, boa noite, TAN 3178, passou o marcador externo, baixado e travado. TAN 3178, boa noite, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós e o ajuste no 0, 12. Autorizado pouso, pistão no 0, TAN 3178. Oceanair 6313, decolada 05, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. O azul 4209, após a passagem da aeronave na final, um Airbus da TAM, ali mantém pistão no 0. Oceanair 6224, ingressa via Índia para o 01. Índia pro 01, 6224. Táxi no 604, 107 a bordo, 3:45, registro. 604, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0, 13. Espera, o ponto de espera pronto no 604. TAN 3305, por gentileza, aguarde para o pushback funcionamento 1.05. TAN 3178, solo 08, ao liberar a direita, taxi via Alfa e reporta antes da taxi Juliette para ingresso. Autorizado via Alfa, vai reportar antes da Juliette, TAN 3178. Gol 074, qual o risco? Autorização Guarulhos 360. Gol 1074 Guarulhos 360, por gentileza, aguarde cópia, prepare a Dael Leda Bidev aguardando. Dael Leda Bidev aguardando 074. O azul 4209, o vento 110 graus 90 nós, autorizado decolagem 510. ...305, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, passando agora a retaguarda, autorizado para o pushback saneamento 05, chame táxi. Azul 4209, decolar 210, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Pronto, se aproxima no 604. Voo no 604, ali mantém pista 10. Ali mantém, no 604. 3178, antes da Juliette. Azul 4209, cruza 1500. Ingressa via Juliette para a remota 13. Ok, voz ingresso da aeronave companhia Paz 3, ingressa remota 13, então 38, 3178. Corrigindo aqui a posição, agora será remota 12, ok? Ok, remota 12, então 3178. Voo no 604, livre decolagem pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, no 604. Zuno 78, só confirmando novamente, com a infraera remota será a 13 mesmo, ok? Ok, para posição 13, então 3178. Para o tanque, senhor, 3305, com 76 da bordo, 3:15 Natal. O Gol 1604, decolar 212, controle, transfere em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho. O TAN 3305, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 13 agora, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, e prepara pronto, tá certo.